Versículo 17. Ora, se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebestes dos vossos pais. Diga comigo, tradição que eu recebi dos meus pais. É muito mais natural a vida cristã do que a gente pode imaginar. Muitas vezes a gente acha que a vida cristã é uma coisa assim muito mística, muito religiosa, mas ela é muito mais natural. Nós recebemos dos nossos pais. E aqui, Pedro não está dizendo que é só do meu pai Davi, da minha mãe Zélia, não. Está falando de geração em geração. Os nossos pais, aqueles que foram gerando gerações e gerações, chegando até nós, eles transmitiram uma série de costumes, de manias, de procedimentos, de falas, de pensamentos, de reações, que na verdade não fazem parte do reino de Cristo. Por isso, Pedro vem e diz assim que o Senhor trabalha na nossa vida de tal forma que durante nossa caminhada em temor, nós vamos sendo trabalhados, nós vamos sendo purificados e resgatados da nossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais. Eu vou te dar um exemplo simples. Certa vez chegou uma pessoa a mim desesperada. Pedia oração e pedia, clamava, mas um desespero assim que me partiu o coração. Eu sentei para orar, para conversar, e eu perguntava o que foi, e aquela pessoa desesperada só chorava e clamava. Eu falei assim, Deus, tem alguma coisa muito séria acontecendo com essa vida. Senhor, tem algo muito tremendo acontecendo. Senhor, tenha misericórdia. Senhor, abençoe essa vida. E quando ela conseguiu falar, ela disse assim, não, é porque o meu tio ia deixar um apartamento para mim, e aí os meus primos fizeram alguma coisa lá, e aí agora o apartamento não vai ficar mais para mim, e eu não sei mais o que eu faço da minha vida. Por uma questão de tradição, dos costumes que recebemos dos nossos pais, ter um apartamento, ganhar alguma coisa, passou a ter um valor tão grande que gera uma oportunidade de Satanás fustigar a pessoa com tanta facilidade. Por coisas materiais, princípios, valores que herdamos das tradições da nossa sociedade, muitas vezes nós sofremos. O Senhor quer nos resgatar disso, porque vimos aqui anteriormente que Ele quer um procedimento que gere em nós a salvação da nossa alma. Ele quer nos abençoar. Ele não quer um monte de gente crente, seguindo a Jesus, beatos, beatas, e buscando a Deus fielmente, mas assim, oh Senhor, sofrendo por um monte de coisas que são apenas tradição. Assim como esse exemplo que eu dei, inúmeros outros exemplos, pode ser o exemplo simples do chão, aquela senhora que herdou da sua família a tradição do tapete sempre ficar no reto ali, 90 graus. Então, se o tapete não fica em 90 graus, eu já pedi, todo mundo passa e não põe o tapete no lugar. E vira um desespero, um sofrimento, porque o tapete não está no lugar. Foi uma coisa simples e práticas da vida. Deus quer ir nos libertando disso. Deus quer ir nos libertando dessas coisas tão simplesinhas como das coisas que Pedro vem tratando aqui, que diz respeito a sermos separados do sistema do mundo e mais próximos de Deus. E ele chama de santificação. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual na verdade foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Versículo 22, tendo purificado as vossas almas. Diga comigo, purificado a minha alma na obediência à verdade que leva ao amor não fingido. Amai-vos uns aos outros de coração. O versículo 23 diz, tendo sido regenerados, gerados de novo, novo nascimento, não de uma semente corruptível, mas de uma semente incorruptível, pela palavra de Deus, que é Jesus, a qual vive e é permanente. O versículo 22 diz, tendo purificado as vossas almas. Diga comigo, santificando a nossa alma. Isso é o que ele está dizendo, purificado as nossas almas. Diga mais uma vez, santificando a minha alma pela obediência. É uma coisa interessante, porque o sangue de Jesus foi derramado na cruz do Calvário e já perdoou os nossos pecados. No nosso espírito, nós já fomos perdoados. Paulo em Romanos explica e ensina isso tão bem. O nosso espírito, se é de Deus, não vive no pecado mais. O pecado já não pertence mais a nós. Mas a nossa alma pode estar ainda inundada de tantas coisas que precisa de um processo de purificação. E isso acontece em todo o tempo da nossa caminhada até sermos arrebatados por Jesus. Eu quero mostrar para você este gráfico. Nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Enquanto o nosso espírito não renasceu para Deus, Pedro chama isso aqui de a regeneração em Cristo Jesus. Enquanto o nosso espírito não experimentou o novo nascimento, nós estamos mortos para Deus. O nosso espírito não tem comunhão com Deus. No momento em que nós recebemos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, o nosso espírito nasce para Deus e o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro do nosso espírito. Tem uma cadeirinha aí, é o trono, ele passa a habitar dentro do nosso ser, do nosso espírito, e ele quer ser Senhor, entronizado, governando, dirigindo. Agora, veja bem, flui do reino de Deus o senhorio de Cristo no nosso espírito, mas flui do império das trevas as obras da carne, que atuam na nossa alma e no nosso corpo. Vocês estão vendo na dimensão da alma quatro moedinhas. É porque eu não desenho muito bem, e eu não achei um desenho melhor do que esse, mas essas quatro moedinhas são ímãs. Umas pecinhas de ímãs que são colocados no nosso coração. Nós ouvimos falar sobre essa expressão lá no segundo nível do Veredas, sobre um ímã que faz com que o prumo seja alterado e a gente construa muitas coisas na nossa vida achando que está certo e não está.